servidor público que atropelou ciclistas de Porto Alegre vai responder por homicídio qualificado. Há 3 semanas, Ricardo Neis atropelou o grupo em uma rua central da cidade e fugiu sem prestar socorro às vítimas. Pelo menos 9 pessoas com escoriações tiveram que ser atendidas no hospital de pronto-socorro. O acusado alega legítima defesa e diz que corria perigo devido a supostas ameaças por parte dos ciclistas. No entanto, a promotora Lúcia Helena Calegari considera o ato como tentativa de homicídio qualificado com motivo fútil. A defesa do acusado não quis comentar a decisão da promotora e disse que vai aguardar o julgamento do pedido de habeas corpus pela primeira vara do júri do Tribunal de Justiça do Estado para recorrer ao Superior Tribunal de Justiça pela liberdade de seu cliente. De São Paulo, Ariane Miller, para o Jornal da Estação.